você. Vida sem rumo, eu sem você. Tristeza sem fim, sem teu olhar. Noite sem lua, longe, tão longe. Volte pra mim. Qual o motivo que te levou? Olha pra mim, ainda te amo. Só uma noite pra te amar. Só uma noite, qual a razão? Pra te amar, mais uma noite pra ser feliz. Te procurei nas manhãs de sol, te procurei nas noites de solidão. Te beijar, só eu e você. Mais uma noite pra ser feliz. Mais uma.